sabes o canal. Quartas à noite é brutal, é original. Das 20 às 23, a vibe tá no ar. Com o Rui Enes a comandar. Sintoniza no dial, é hora de entrar. No mais vale pedir, não vais querer faltar. Pega no telemóvel, manda já o teu som. Aqui a tua escolha tá sempre no tom. Rui Enes no comando, a tua voz é louve. Das baladas ao rap, tudo o que te comove. Música que aquece, do coração à alma. Liga-te à rádio e sente essa calma. Mais vale pedir, não percas tempo. Quartas à noite é o momento. Das 20 às 23, não vais querer sair. Na Arquicel vamos te ouvir. Mais vale pedir, não percas tempo. Quartas à noite é o momento. Das 20 às 23, não vais querer sair. Na Arquicel vamos te ouvir. Ocupações, entra nesta festa. Na rádio do arco-íris, aqui ninguém para a cesta. Rui Enes traz alegria, o teu pedido é lei. Põe a tua música e dança como um rei. Do pop ao fado, do funk ao que zomba. Nesta rádio a playlist nunca desmorona. Corações a vibrar, energia no ar. Não mais vale pedir, ninguém vai parar. Mais vale pedir, não percas tempo. Quartas à noite é o momento. Das 20 às 23, não vais querer sair. Na Arquicel vamos te ouvir. Mais vale pedir, não percas tempo. Quartas à noite é o momento. Das 20 às 23, não vais querer sair. Na Arquicel vamos te ouvir. Yo, chama os amigos, a família também. Porque na rádio Arquicel toda a gente vem. Programa feito a pensar no teu prazer. Sintoniza-te connosco, não vais esquecer. Então já sabes, corta a conexão. Rui Enes no micro, pura vibração. Mais vale pedir. A rádio tá no topo, liga-te a nós e aumenta o teu foco. Mais vale pedir, não percas tempo. Quartas à noite é o momento. Das 20 às 23, não vais querer sair. Na Arquicel vamos te ouvir. Mais vale pedir. Arc-en-ciel 96.2, la FM en couleur. Olá, olá, muito boa noite para aí, para o Facebook e para o TikTok, vocês que já estão aí nos pedidos musicais, isso mesmo, antes da horinha eu já estava aqui em direto e já está o pessoal a pedir música, até os opções já pedem música, aí, exatamente, e vamos passar, claro que sim, vamos passar, vamos também levar por ordem os pedidos musicais. Mas antes de mais, muito boa noite a todos vocês que estão aí desse lado. Eu sou o Rui Enes, este é o programa Mais Vale Pedir, aqui na Rádio Arc-en-Ciel em 96.2 FM, ok? Bom, você pode participar aqui no programa, neste programa, e é mesmo para que você participe, é simples. O Mais Vale Pedir é que você tem direito a pedir as músicas. É só ligar para o 0238434800 e pedir então a sua música. Ou então, através das redes sociais, onde eu estou em direto, tanto no TikTok como também no Facebook do Mais Vale Pedir. E é isso mesmo, todos podem participar. Bruno Ferreira, uma boa noite e um abraço para ti. Olá amigo, como vais? Eu vou bem, Dani e Mary. O Dani e a Mary também já estão ali conectadinhos através do TikTok. Uma opção no Facebook. Eu já tentei ver qual é o problema do Dani e da Mary através do Facebook. Eu não encontrei problema nenhum. Toda a gente consegue ver, não sei porque é que tu não. Budget. Vamos começar hoje, vamos começar aqui com a novidade que eu trago para vocês é mesmo de Leon Cruz. Leon Cruz que lançou uma música já há 6 dias com o tema musical Casa Comigo. E hoje vamos começar com ele. Antes de começarmos com Leon Cruz, quero mandar ali uma grande beijoca à Cristina Carneiro. Então a beijoca para mim. E agora sim, vamos começar aqui com Casa Comigo de Leon Cruz. Depois vamos então à música de Os Dama e Ficar ao Ai, que é um pedido musical que chega então da parte do Filipe Ana Peixoto. E depois temos então a música de Natal, É Natal, dos Opção. Ok? Vamos dar início assim e já sabem, para facilitar os pedidos musicais, se vocês estão aí nas redes sociais, se quiserem, podem mandar através de mensagem no Messenger, ok? fica mais facinho para mim. Então, bora lá, vamos a isso, dar início então aqui com Casa Comigo de Leão Cruz. Arc-en-ciel 96.2 La FM en couleur. Quero ser perfeito, eu só quero ser feliz. Levo no meu peito uma história em cada cicatriz. Como vocês puderam escutar, está muito, muito top esta musiquinha. Esta música aqui é de Leão Cruz, Casa Comigo. Bom, e agora vamos então dar aqui início aos pedidos musicais que me chegaram através do Facebook e também do TikTok. Filipe e Ana Peixoto têm um pedido musical, Ficar Away, Ficar Away. Eles que dedicam esta música, deixem-me vir aqui rapidinho. Eita lá, boa noite, está tudo bem? Claro que está tudo bem. Então, porquê que não havia está tudo bem? Bota aí os dama, ai, para toda a gente. Pronto, sim, eles dedicam apenas para toda a gente. Obrigado, Filipe e Ana Peixoto. Vamos então aqui ficarem com os dama e o Zé Amar, esse grande homem. E ficar todos ao ai. Tenho ali um pedido musical, um bocado. Paula Barbosa, tu pedes-me aí uma música para dedicar a um café. Eu não posso fazer publicidades a cafés, estabelecimentos, eu não posso. Eu gostava muito, mas a música eu ponho, claro que sim. Uma música para um bar de Viana, isso sim. Não posso dizer qual é o nome, porque isso é publicidade. E isso não posso fazer, tá? Peço desculpa, mas isso não posso fazer. Então, Paula Barbosa, já eu passo uma música então aí para um bar em Viana do Castelo. Já eu passo, ok? Bora lá, ficar lá e agora com a música que é um pedido musical então de Filipe e Ana Peixoto. Bora lá, vamos a isso. Agora sim. Fico aqui a vida inteira à tua espera. Eu já doutor. Nem sou jardineiro, mas vou cuidar de ti, minha flor. E desse coração bonito, por um sorriso nessa carinha louca. Dás trabalho, mas eu nunca te defolgo. Ando a juntar para o teu anel. Eu juro que contigo, amor, faço tudo por amor. Dou-te o meu coração, eu dou-te tudo. Eu juro que contigo, amor, só paro no altar, mulher. Por ti eu vou até ao fim do mundo. Já a minha mãe dizia que era mulher, cara me endireitar. E virado na morrigo o casamento, eu vou tentar. Amor da minha vida, tudo aquilo que eu quero é ficar ao ar, é ficar ao ar, é contigo. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, meu pai, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, meu pai, oi, oi, oi, oi, FM en couleur. Pois é, assim ficamos então aqui com o primeiro som, um pedido do Filipe e da Ana Peixoto. Eles também estão no TikTok, também estão no Facebook, assistindo direto a todos que entraram no Facebook e no TikTok. Muito boa noite a todos vocês, ok? Assim ficamos então aqui com Ficar Away, de Zé Amaro e os Dama. E agora o segundo pedido musical que nos chega é da parte dos Opção, e eles que dedicam a sua própria música para todos os ouvintes da Rádio Arcanciel. Então, é Natal, um tema musical dos Opção. Bora lá. Neste Natal vou celebrar tradições com a família em momentos de magia. Neste Natal até os nossos corações se enchem de emoções e momentos de alegria. Neste Natal vou celebrar a esperança, acreditar num futuro de alegria. Vou estar a ver o sorriso das crianças pelas ruas da cidade, desenhar as chão vazias. Fazer da nossa união uma bandeira, poder sentir os momentos que vivi, acreditar numa amizade verdadeira. Neste Natal eu vou pedir ao Senhor saúde, paz e alegria para o povo. Por isso mesmo desejamos com amor um feliz Natal. Próximo ano novo. É Natal, vamos todos festejar. É Natal, a alegria está no ar. É Natal, vamos todos dar as mãos. É Natal, é Natal, é Natal. É Natal, vamos todos festejar. É Natal. 96.2 La FM en couleur. E assim ficamos então, ça va bien, ah oui, hein, se tu queres. O Filipe está ali a falar francês, ele não tarda muito, olha qualquer dia, veja até aqui, que diz aí dia. Bom, antes de mais, ficamos então aqui com a música dos Opção, é Natal. Obrigado aos Opção por entrarem também no direto, um grande abraço para eles e muito sucesso então na sua carreira de cantores. E agora vamos a um próximo pedido musical, chega da parte do Filipe Moura e ele quer então escutar Os Maravilhas. Olá, António Sousa, muito boa noite, amigo. Então, Os Maravilhas, e eles vão bater o pé. E bora lá, bater o pé com Os Maravilhas. Ce soir, je suis refait, j'ai mis la caille de côté. Couché de soleil sous les palmières, des vétillas toute la noche. Toi-même, tu sais, ça va bien se passer. Un petit pas de danse et c'est reparti pour toute la soirée. Et au moudé, et au moudé, et au moudé. Agora estou sempre a cantar. Ver aqui o povo a dançar. Chegou o tema do Batupé, os maravilhos estão cá, batupé, os maravilhos estão cá, batupé, os maravilhos estão cá, batupé. Eu tenho déjà tout réfléchi, quand elle pas, j'ai tiré les pieds dans l'eau. A princesinha qui fait plaisir, et c'est parti, Jess qui viana, viana, viana. Je mettrai la famille dans le viana, dans le viana. Je mettrai la famille dans le viana. Eu mudei, fizeste de mim, homem infeliz. Dia quando estive, sinto um rir que je veux entendre. Oh, minha linda, c'est toi et moi sous les palmiers. Petit parasol dans le cocktail, bien sûr, c'est les vacations. Le mois d'août enfin arrivé, j'ai besoin de m'évader. Chez nous, tu sais, c'est comme ça, tous les ans, nous voilà. La famille, les amis de là-bas, ils nous attendent les bras comme ça. Les bras comme ça, ils nous attendent, la famille de là-bas. Batupé, os maravilhos estão cá, batupé, os maravilhos estão cá, batupé, os maravilhos estão cá, batupé. Le plan est déjà tout réfléchi, quand quelle page j'ai tiré les pieds dans l'eau. A princesinha qui fait plaisir, c'est parti, Jess qui viana, viana, viana. Je mettrai la famille dans le viana, dans le viana. Je mettrai la famille dans le viana. Eu mudei, agora só quero cantar. Nos sítios lindos de Portugal, tu e eu, na areia do mar, um calipo morango na mão. Aproveita, apanha a onda do verão. C'est décidé, cet été on va vous faire danser. O mês aqui em Portugal, on est là pour en profiter. Pezinhos na areia, uma cervejita pour s'hydrater. Vamos lá pra festa, então pessoal, bate o pé. Bate o pé, os maravilhos estão cá, bate o pé, os maravilhos estão cá, bate o pé, os maravilhos estão cá, bate o pé. Le plan est déjà tout réfléchi, quand t'es pas gentil, les pieds dans l'eau. A francesinha qui fait plaisir, et sa porte est Jess qui viana, viana, viana. Je mettrai la famille dans le viana, dans le viana. La FM en couleur. Pois é, assim ficamos então aqui com os Maravilhas, um pedido musical que nos chegou então da parte do nosso amigo Filipe Moura. E agora o próximo pedido musical que nos chega é da parte da Cristina Carneiro. Ela pede então uma música de Ruth Marlene, uma música natalícia para todos os seus amigos. Obrigado, Cristina. Uma beijoca para ti. E sim, vamos então escutar aqui a música que é Ruth Marlene, Mais um Natal. Ora lá, vamos a isso. Estou tão feliz, é mais um Natal. Vou ter-te aqui. pois tu vais voltar e eu vou sorrir outra vez e só chorar no final até outro Natal. Assim ficamos aqui com o Ruth Marlene e mais um Natal, um pedido musical que chegou então da minha prima Cristina Carneiro, ela que está em Portugal, e ela que dedicava então para todos os seus amigos esta música natalícia da Ruth Marlene. Obrigado, Cristina, uma beijoca para ti e toda a tua família, para o papá, a mamá e a maninha. E nós vamos continuar aqui com os pedidos musicais. A próxima é uma música que é a Núria. Núria, cantora. Exatamente, é a Núria. Ela dedica, então, estávamos aqui a falar e ela, então, escolheu aqui um tema dos dela para dedicar a todo o pessoal que está por aqui. Ai, ai, ai. Então, deixa-me ver aqui. Ai. Vá lá. Vamos então aqui ver o comentário, pois eu não apontei. Mas, ah, diz ela aqui, se quiser dedicar a música a todos os imigrantes, pode ser a Núria. A Portugal, eu vou voltar. Olha, eu também conto em voltar, Núria. Sim, estava aqui a ver através do Spotify o profissional, e então eu tenho acesso a todas as tuas músicas. Excelente, um belo repertório. Bom, Núria, obrigado então. Vamos então ficar aqui com A Portugal, eu vou voltar, da Núria. Se quiserem interagir com a Núria, ela está aqui em direto no Facebook, por isso é só entrar no direto e interagir com ela. Vamos lá então escutar a música. Beijinhos para ela. 96.2. La FM en couleur. Pois é, assim ficamos aqui com este estrondoso tema da Núria. Núria, olha, estás de parabéns. E depois, olha, digo-te mais, a banda está muito top. O teu ritmo está tá 5 estrelas. Eu conheço poucas músicas tuas, sou-te sincero, mas eu vou pesquisar mais sobre ti. Bom, Núria, um beijoca para ti. Obrigado pela música. E não pares, claro, continua fazendo música para todos os ouvintes de todas as rádios. É, eu adoro músicas, a minha vida sem música não tem nada a ver, tá? Então vamos lá, mais um pedido musical. Este pedido musical chega-nos da parte agora do Henrique Sá. Olá, Henrique, como é que está aí o sul de França? Está bom? Está bom tempo por aí? Henrique Sá está em Toulouse. Para ele, um grande abraço, a ele e a sua esposa. E ele quer uma música, mas é uma nova música da Cláudia Nayara, Com a Força de Deus. É isso mesmo. Então vamos escutar para o Henrique Sá. Bora lá. La FM. La FM en couleur. Pois é, assim ficámos aqui com a força de Deus, Cláudia Nayara, um pedido musical que nos chegou através do nosso amigo Henrique Sá. Grande abraço para ti. Estás a ver? Olha, a Sousa não está a tomar conta aqui dos comandos. Hã? Sempre ativo. É isso mesmo. Agora vamos ao pedido musical que nos chega da parte do Sr. Manuel Silva. Mas antes de passar a este pedido, quero dar ali as boas-vindas ao Dani e a Mary através do Facebook. Pois é, ele disse estava difícil. Ora boas, diz o bicho fino ali do TikTok. Então, para vocês aí no TikTok, um grande abraço. Olá, Nico. Olá, Nico. O Nico também é um locutor, web locutor. E para ele, então, um grande abraço. Bom, o Dani e a Mary estavam com problemas de entrar ali na página do Facebook assistindo aqui aos diretos, mas finalmente conseguiram. Finalmente. Agora vamos ao pedido musical. Sim, Manuel Silva pede então a música da Helena Correia com um Natal. E quero um Natal para todos. Exatamente. Então vamos lá a essa musiquinha. Obrigado, Sr. Manuel Silva, e um grande abraço para si. Sofrer, que vivem com a dor em seu olhar, não têm uma casa para viver, há crianças a morrer sem ninguém para ajudar. Se cada um de nós desse um abraço a todos que precisam de amor, nos rostos tomariam sorrisos e seríamos felizes. Um rosto para beijar, alguém que lhe esteira bem. Se eu pudesse mudar o mundo inteiro, seria com certeza mais feliz. Sozinha eu não posso fazer tudo, conto com a vossa ajuda. Vamos todos nos unir. La FM en couleur. É, eu gosto que vocês beijam. Vejam aqui o estúdio, exatamente. É isso mesmo, eu não sei. Eu ouvi qualquer coisa assim. Semana passada, acho que a Cristina, o Matias e a Filipa também fizeram qualquer coisa aqui. Eu, infelizmente, tive que ir trabalhar. Não foi para chantia nenhum, foi na minha própria casa e continuo lá com os trabalhos. E não tenho tempo, a sério, nem para ouvir música. Mas olha, a quarta-feira é bem assim, esta o meu programa, isto lava-me a alma e sai daqui rejuvenescido, é o que interessa. E ainda bem que vocês todos gostam. Vai, gente, vamos continuar aqui. Ficamos então com o próximo. Ficamos aqui com um Natal para todos, que foi então Manuel Silva, que dedicou esta música de Helena Correia então para todos. Dar ali um grande abraço ao senhor Abílio Souza, já não estou com ele há muito tempo. Para ele, um grande abraço. Ele é chefe de um pelo menos era chefe de chantier numa empresa que nós fazemos sobre empreitada. E então já não o vejo há muito tempo. Para ser um grande abraço. Os opção estão a dizer que aquela imagem que está ali atrás parece Sampaio Dantas. Não sei. Pela lua é a mesma a que lá aparece. Agora o mar, aquela praia, não sei se é a mesma. Mas vamos já perguntar a quem estava neste videoclipe. É o Dani e a Mary, com o tema Omelata. Foram eles que gravaram, então aqui vamos depois pedir satisfações. Qual era a praia e qual era a lua? Será que era aqui no planeta Terra ainda? Ou eles andariam bem lá longe em Marte? Ah, vamos lá saber então. Dani e Mary, podem já começar a se confessar. Começando com Omelata. Teu sorriso é por amor. Te vejo ao longe, desliza no chão. Teus passos são poesia, encanta o meu coração. Teus cabelos soltos na brisa bailam. Tua energia contagia, como o sol a brilhar. Meu amante, força e graça, o passo da dança. Teu jeito maroto me faz perder a esperança. 96.2. La FM en couleur. Parece que ficamos aqui com Dani e Aneri. Com o tema Oh Mulata. Ai, mulata. Pois é, ficamos a saber então que a praia é, não sabe dela, é secreta. É secreta, disse ali o Daniel Ribeiro, disse que a praia é secreta e não podem dizer onde é porque é só deles. Compraram-na. Se calhar compraram aquele presidente daquele país vizinho que nós sabemos. Vai-se lá saber. Bom, antes de mais, muito boa noite, Alberto Coelho. Como estás? Um grande abraço para ti, amigo. Aproveitar e mandar um grande abraço também ao Armando Laranjeira, ele que está na Corse, penso que era Corse. Está lá, bem no sul. Para ele, então, Armando, um grande abraço para ti. E nós vamos continuar aqui com os pedidos musicais. O próximo é do Carlos Ribeiro. Ele mandou-me através do Messenger que quer ouvir os Four Men e sua banda com o tema musical A Mansa Corno. E é essa mesmo que vamos escutar ao vivo e a cores aqui na Rádio Arcancel. Sim, meus amigos, como vocês todos já conhecem, depois deste casamento atribulado que eu tive, hoje posso-vos dizer que sou realmente um corno conhecido. Para quem não sabe, que há uns tempos descobri uma tristeza muito grande que entrou dentro de mim e começou a pesar-me dia após dia, cada vez mais na minha cabeça. E hoje estou aqui para vos cantar este tema que nos marca, não só a mim, como a nós todos. E queria ver esta gente toda bonita que está aqui presente a cantar comigo assim. Ora aí vai. Amassa corno, já dizia qualquer, só não é corno quem não gosta de mulher. Amassa corno, já diziam qualquer, só não é corno quem não gosta de mulher. E ele tem mulher e não é gago, e o maior corno é o Tiago. E já temos o nosso grande Carlos Rolo. Ai, escuta para isso, deixa estar já por aí, bora lá. Amassa corno, já diziam qualquer, só não é corno quem não gosta de mulher. O Rui é solteiro e gente animada, como há de ter cornos se não tem namorada. Amassa corno, já diziam qualquer, só não é corno quem não gosta de mulher. Amassa corno, já diziam qualquer, só não é corno quem não gosta de mulher. O Leandro não está, mas eu nem faço pouco, foi ver se a mulher já estava com outro. Amassa corno, já diziam qualquer, só não é corno quem não gosta de mulher. Amassa corno, já diziam qualquer, só não é corno quem não gosta de mulher. Ele tem mulher, pensa que é maroto, e o maior corno é o Peixoto. Amassa corno, já diziam qualquer, só não é corno quem não gosta de mulher. Amassa corno, já diziam qualquer, só não é corno quem não gosta de mulher. E eu tenho mulher e sempre a quis, posso ter cornos, mas sou feliz. Amassa corno, já diziam qualquer, só não é corno quem não gosta de mulher. Amassa corno, já diziam qualquer, só 96.2 La FM en couleur. Pois é, assim ficámos então aqui com um pedido musical que nos chegou através do Sr. Manuel Silva, ou melhor, o Sr. Carlos Ribeiro. A Mansa Corno dos Formentes foi então a música que acabámos de escutar. Antes de mais, muito boa noite ali ao Sr. Manuel Camões, para Sampaio de Antas. Então um grande abraço aí para Antas. Bora lá continuar com mais músicas, mais música. Essa agora é do Príncipe Tuga, Burrito. Je vais la voir bouger, d'abord je mets le resto, ensuite la vitesse. Elle me regarde quand elle m'enlève, je me sens célèbre, elle est comme au soleil. J'aimerais la voir tous les jours au réveil, ton fond no meu cœur à cantar. Quand je veux voir aquel amour meu, je pego no meu Clio et la vou eu. Et quand je veux voir aquel amour meu, je pego no meu Clio et la vou eu. Quand je veux voir aquel amour meu, je pego no meu Clio et la vou eu. Et quand je veux voir aquel amour meu, je pego no meu Clio et la vou eu. Burrito, ay, ay, burrito, en pompos un burrico, ay, ay, ay, ay. Ay, mi amor, ay, mi amor, vale. J'ai pas trop d'argent, pour toi j'en ferai, je l'appelle à toi. J'ai mis ma chemise, c'est que je mets à l'église, on va pas mis, on va bien rigoler. Tu veux le sac et la robe Chanel, si prends ce que tu veux, c'est l'entreprise qui paye. Elle me regarde quand elle mord célèbre, je me sens célèbre, elle est comme mon soleil. J'aimerais la voir tous les jours au réveil, à ton fond, no meu cœur à cantar. Quand je veux voir aquel amour meu, je pego no meu Clio et la vou eu. Et quand je veux voir aquel amour meu, je pego no meu Clio et la vou eu. Quand je veux voir aquel amour meu, je pego no meu Clio et la vou eu. Et quand je veux voir aquel amour meu, je pego no meu Clio et la vou eu. Oh, well. Appelle le 02 38 43 48 00. E assim ficamos aqui com Príncipe Tuga e Diego Coronas Burrito. Vamos então à próxima música. A próxima é de Nino da Concertina com o tema musical eu vou, e você vai? É, agora vamos todos. Vamos dar uma, bora lá. Ser mimada, sempre que nós estamos juntos. Ai meu Deus, ela não para. Pede beijos e abraços, está sempre agarrada a mim. Quando lhe levo uma rosa, ela fica tão feliz. Agora todos os dias deixo-a em sua janela rosas brancas e vermelhas para a mulher mais bela. Meus amigos já me dizem, quero um amor como o teu. Por isso, rapaziada, façam todos como eu. Eu vou dar uma, eu vou dar uma, vou dar uma, sim senhor. Eu vou dar uma. Rosa linda, o meu amor. Vou dar uma, rosa minha namorada. Só quando lhe dou uma é que ela se sente amada. Vou dar uma, vou dar uma, vou dar uma, sim senhor. Eu vou dar uma, rosa linda, o meu amor. Vou dar uma, rosa minha namorada. Só quando lhe dou uma é que ela se sente amada. só gosta de meninos. Sempre que estamos juntos, ela só pede carinho, pede beijos e abraços. É só leva o nosso amor. Mas o que ela mais adora é quando lhe dou uma flor. Agora é tudo. Deixo em sua janela rosas brancas e vermelhas para a mulher mais bela. Meus amigos já me dizem que era um amor como o teu. Por isso, rapaziada, façam todos como eu. Eu vou dar uma, vou dar uma, sim senhor. Eu vou dar uma, rosa linda, o meu amor. Vou dar uma, rosa minha namorada. Só quando lhe dou uma é que ela se sente amada. La FM en couleur. E assim ficámos com o Nino da Concertina. Vou dar uma, e fomos todos dar uma. É isso mesmo. Agora eu vou também dar mais uma música para o Carlos Rolo. Não sei se é muito do teu agrado, Carlos, mas é Danilo Silva e Cristiana com o tema musical Quem Era Ela. Quem Era Ela? Conta-me. Jeito que olhava, não foi bem assim. Posso jurar que tu ias com ela abraçado. Meu amor, não sei. Será também que não sabes porque é que a beijavas? Foi ilusão que viste, pois nada fazia. Eu posso jurar. Eu tinha alguém a meu lado, mas só conversava. Não foi o que eu vi. Só existe, mas na nostalgia. Mas quem era afinal? Se queres saber, eu respondo, mas estás enganada. Quem era ela? Apenas uma amiga e nada mais. Quem era ela? Alguém que o acaso trouxe aqui. Quem era ela? Apenas um encontro tão banal. Cansada. amiga, nada mais. La FM, la FM en couleur. Quem era ela? Quem era ela? De Nel Silva e também esta linda moça, Nel Silva e Guia Cristiana. Pois é, é linda a moça, sério. Mas eu não sabia qual eram os gostos musicais. Ah, preferências todos temos. Agora, gostos musicais também todos temos. E o Carlos Rolo diz ele tudo que é música ele gosta. Então, obrigado, Carlos. Eu gosto de tudo que é música. Tudo, olha, eu estou de acordo contigo. Também gosto muito de música. Até destas. Olha, vamos voltar no tempo. 1981, Carlos Paião naquele festival. Aquele festival muito bem conhecido. Que é a Eurovisão da canção. Bora lá, Carlos Paião e Playback. Podes não saber cantar, nem sequer assobiar, com certeza que não vais desafinar. Em playback, em playback, em playback. Não precisas de acertar, não tem nada que enganar, e assim mesmo sem cantar vais encantar. Em playback, em playback, em playback. Põe o microfone na frente, muito disfarçadamente, vai sorrindo que é pra gente lá presente não lutar. Em playback, tu és alguém, mesmo tônico cantas bem. Em playback, a fazer playback. Em playback sou eu. isso é que não há playback que me imite, nada disso. É isso mesmo, porque eu nunca faço as coisas igual, nunca faço uma emissão igual à outra, mas posso fazer parecidas. Lá Maria Celina, beijoca para a Guilheta Antas. É isso mesmo, quem também não fez playback e também foi à final, à grande final de Eurovisão da canção, foi o Salvador Sobral, em 2017, foi ele então o finalista e o grande ganhador. Eu vou passar aqui, hoje vou-me dedicar aqui à revisão da canção Música João de Portugal. Esteve ou nas semifinais ou então na final e até foi mesmo ganhador. Bora lá. Salvador Sobral, Amar pelos Dois. Vamos a isso. Arc-en-ciel 96.2 La FM en couleur. Pois é, eu estava aqui nos pedidos musicais, a Ana, que pediu então uma música, pede uma música da Rosinha, Os Tilhões do Meu Amor. E é a próxima, eu, como já tinha foi buscar a música, ela até já ia começar a tocar, Ana, estás a ver? E vai tocar. Obrigada, Ana, e essa é para ti, Filipe, da parte da tua esposa. Rosinha, Os Tilhões do Meu Amor. Bora lá. Mas o encanto deles são os filhões. Arc-en-ciel, 96.2. La FM en couleur. Pois é, assim ficamos aqui com esta música da Ana, que ela pediu esta música, queria ouvir muito, muito, muito, muito esta música, não é, Ana? Ela que gosta dos Tilhões do Amor, quem diz é a Rosinha, e a música foi dedicada então para o Filipe. Bom, vamos então à próxima música, que chega da parte do nosso grande ouvinte, Carlos Rolo, onde ele me diz assim, os Da Vinci com o tema musical O Conquistador... Para toda a gente. Os Da Vinci com o Conquistador. Conquistou toda a gente. Ainda se ouve hoje e põe a gente a dançar. É verdade. Quando se escuta esta música, toda a gente se levanta, toda a gente vai dançar. Esta é das tais que fica no ouvido. Basta escutar uma vez e já não sai. Da Vinci com o tema musical O Conquistador. Obrigado, Carlos, pelo pedido musical. E a próxima já está na linha. Bora lá, vamos a isso. Conquistador. E assim ficamos então aqui com Conquistador e este grande tema musical de Da Vinci. Um pedido musical então do Carlos Rolo. Obrigado, Carlos. Grande abraço para ti. E agora vamos para o volante. Ai, a sério? Como é que nós vamos para o volante, Rui? Vamos até à viatura do Lionel Cruz. Exatamente. E ele fez um pedido musical por SMS e pede então esta próxima música. Diz ele, a ver se chego mais cedo a casa. Ele pede então um louvor trap Brasil com o tema musical Minha Fé Me Levanta. Então, esta é para ti, Lionel. Grande abraço para ti e obrigado pelo sábado passado. Bora lá, vamos à música. mesmo na queda, a esperança canta. Se a noite vem, brilho no escuro, quem anda com Deus nunca tá inseguro. A vida pesa, mas a fé me levanta. Mesmo na queda, a esperança canta. Se a noite vem, teu brilho no escuro, quem anda com Deus nunca tá inseguro. Nasci no corre, chão de barro e promessa. O tempo foi duro, mas a fé não me estressa. De chinelo e sonho eu vi o impossível. Transformei dor em som, tornei previsível. Minha mãe chorou, mas nunca duvidou. Falou, filho, Deus guia onde o homem parou. Cada tombo que veio mudou minha visão. Agora piso firme, guiado pela oração. Da palavra vitória, a luz na minha trilha. Quem vive de fé, o céu compartilha. O mundo pode duvidar da minha voz, mas quem tem propósito vence por nós. Chegou leve sorriso que cura, me trouxe paz no meio da loucura. Meu corpo é limpo, blindado na oração. Coração de rua com direção do chão. Dinheiro vem, mas não compra o respeito. Prefiro paz do que luxo e preconceito. Fama não vale se eu perder meu valor. Prefiro ser simples e espalhar amor. No microfone eu entrego verdade. Caminho com Jesus. Quando o vento sopra, lembro quem sou. Foi Deus quem abriu o que o medo fechou. Fé é força, amor é mandamento. Quem crê transforma a dor em crescimento. A vida diferente. A rua ensina, o céu me guia. Sou prova viva que a fé contagia. Arc-en-ciel 96.2. La FM en couleur. Pois é, assim ficamos aqui com Minha Fé Me Levanta, um tema musical pedido pelo nosso ouvinte e também a meu amigo, o Lionel Cruz. Grande abraço para ti, Lionel. Nós vamos continuar então com mais pedidos musicais e este chega-me novamente do Filipe e Ana Peixoto com Aiuê do Roça Roça, dos Némanos. Aí o é no roça, roça. Aí o é nos pega, pega. Aí o vais pensar. Aroma secreto, charme e sedução. Morena gostosa, pura tentação. Ai, ué, no roça, roça. Ai, ué, no esfrega, esfrega. Ai, ué, por causa dela. Ai, ué, perco a cabeça. Ai, ué, no roça, roça. Ai, ué, no esfrega, esfrega. Ai, ué, por causa dela. Ai, ué, perco a cabeça. Estamos aqui com o pedido do Filipe e da Ana Peixoto, aí o Edu Roça Roça dos Némanos. E agora temos aqui alguém, a participação do Júlio Fernando. Exatamente, o cantor. Ele que me diz aqui, boa noite Rui, eu não estava a ver quem era. Boa noite Rui. Igualmente a todo o auditório, será possível passar o tema Linda Demais de Júlio Fernando para ouvintes e staff? Obrigado, claro que sim. Eu nem tinha lido bem, muito bem a tua mensagem, afinal já tinhas dito tudo. E eu fui novamente perguntar quem seria o artista, claro que eras tu. Vai então escutar. Para todo o staff e então todos os ouvintes da Rádio Arcanciel, esta música é do Júlio Fernando, que está interagindo connosco aqui através da página do Mais Vale Pedir. Então, Linda Demais é o tema da música. Obrigado, Júlio Fernando, um grande abraço para ti e continua nos dando muita música. Vamos lá a ela. Essa mulher, para mim, Pois é, se ficamos aqui com este tema de Fernando, Júlio Fernando, e ele que dedicava esta música para todos os ouvintes e staff aqui da Rádio Arcancelo. Obrigado, Júlio Fernando, um grande abraço para ti. E nós vamos então aqui passar à próxima dedicatória que nos chega da parte do Filipe e da Ana Peixoto. Eles que escolheram, querem que eu passe uma música então para a minha esposa, para mim e para os meninos. E eu, já sabem, eu adoro Queen e Bohemia, Rhapsody. E vai ser esta a música que eu escolhi. Então, obrigado, Filipe e Ana Peixoto. Vamos lá, ficar aqui com o Queen. Pois é, vocês estavam à espera que fosse agora aquela potência toda? Não, foi não. Porquê? Porquê? Porque temos aqui alguém muito importante para a Rádio Arcanciel que sempre vem deixar aqui uma palavrinha para vocês. Pois, só que eu não quero deixar a palavrinha ainda. Vamos aguardar aqui uns segundinhos, que ele já vai passar a mensagem. Tem aqui uma mensagem para todos vocês, é do nosso amigo, o Florent. Exatamente. Vamos lá, então, agora ver se já sai aqui a mensagem do Florent. Muito boa noite. Mais uma quarta-feira com o Rui. E a boa música portuguesa até 11 da noite. Vamos lá com a boa música. Boa noite a todos. Até passo para se Deus quiser. Tchau. Tchau, Florão. Um grande abraço e obrigado pelas mensagens, tá? Olha, eu não me esqueci. Não me esqueci do pedido. Eu amanhã vou ver se te faço isso, ok? Eu só não tive tempo mesmo. Bom, vamos então continuar com boa música. Como diz o Florent, boa música. Como diz a Lourdes Rolo, boa noite, amigo. Música para alegrar o coração e beijinhos. Então, se querem música para alegrar o coração, por que não chamar a música? Com Sara Tavares, ela que esteve na grande final da Eurovisão da Canção em 1994, só que isto tocou corações e ficou a música. E nós continuamos a chamar por ela. Esta noite vou ficar assim, prisioneira desse olhar de mel pousado. Chamar a música, pôr à prova a minha voz, uma droga só para nós. Esta noite vou viver licor, com um filtro de pintor, de amor, amor, amor. Vou chamar. E assim chamámos então a música com Sara Tavares, ela que foi a grande final, que venceu a grande final da Eurovisão da Canção em 1994, onde também participou a Dina Meira, com esta lindíssima música, Amor de Água Fresca. Bora lá. Certeza que eras tu, o meu doce, teu bem. Nós sob a mesa, o amor, amor, anguíquo. Arc-en-ciel 96.2. La FM en couleur. Pois é, assim ficamos aqui com a Dinamarca e este amor de água fresca. E agora vamos à próxima música. Essa banda. Napa, exatamente, Napa, grande final Eurovisão de Canção de 2025, com o tema musical Deslocado. A quem é que eu vou dedicar esta música? Em especial ao Sr. Faria, e a Luís da banda Deslocado, como vocês devem saber, ele é camionista, está deslocado e se calhar nem apanha a Rádio Arcanciel, e então eu vou dedicar esta música ao Sr. Faria. Esta é para o Sr. Faria, ele merece uma musiquinha, e Napa é o tema ideal para ele. Eu nunca vou pertencer àquela cidade. O mar de gelo, o sol diferente, um monte de botão. Não me provoca nada, não me convoca a casa. Porque eu vim de longe, eu vim do meio do mar, no coração do oceano tenho a vida inteira. Meu caminho eu faço a pensar em regressar à minha casa, Ilha Paz Madeira. Se eu te explicar palavra a palavra, nunca vais entender a dor que me cala, a solidão que assombra a hora da partida. Carrego o sossego de poder voltar. Nem olha a janela que eu tô a chegar. Por mais que possa parecer, eu nunca vou pertencer àquela cidade. Um mar de gente, sol diferente, um monte de botão. Não me provoca nada, não me convoca. La FM en couleur. Pois é, se ficamos aqui com o Junap e este tema de Deslocado, uma música dedicada então ao Sr. Faria, um grande ouvinte aqui também da Rádio Arcanciel em 96.2 FM. E agora temos aqui Maluma com o tema musical Bronceador. Que é bronceador? Bronceador é bronzeador. Essa música vou dedicar ali à minha prima, à Cláudia Reis. Esta é para ti. Vamos a isso. Yo lo imagino tú y yo solo con un trago disfrutando en la playa. Tu boca rozó mi boca. Tu cuerpito es de mi talla. ¿Por qué no juntar nuestras pieles si sabemos que la vibra no falla? para adelante y vamos allá. Dice, ay mamacita, lo pequito en la boquita, la manita allá abajito como tú querías. Qué chimba si te tengo en pelotica, tu culito redondito más grosería. Y si bailamos este ritmo pegadito de ladito, arriba abajo dame una vueltica, para atrás, para adelante y vamos allá. Porque está haciendo calor, en couleur. Parece que ficamos aqui com Maluma, Bronceador, uma música dedicada então à Cláudia Reis, a minha primaça. Para um grande beijo. Vamos continuar agora com a música Kaoma de Espanha. Vamos a isso. 96.2. La FM en couleur. Pois é, ficamos aqui então com esta música de Coama em Espanha. Antes de mais, muito boa noite ali ao Sr. Lourenço. O Sr. Lourenço também faz parte aqui da equipa de locução. E também muito boa noite ao José Miguel Torres para Sampaio de Antas. Então, um grande abraço, Miguel. E desde já, um Feliz Natal e um próspero ano novo. Bom, vamos então aqui continuar com a próxima música. E esta é de Carrapicho, com o tic-tic-tac, tic-tic-tac. Tá? Tá tudo... Tá, gravaram? Tic-tic-tac, bora lá. La FM en couleur. Olá, Sofia. Pois é, Miguel, é isso mesmo. Um Feliz Natal para ti e também toda a tua família. Depois temos ainda ali a Fátima Rocha. Fátima Rocha tem um pedido musical, exatamente, já vai passar. Ela diz uma música de Ruben Aguiar, se puder. Claro que posso, é só pedir. E cá vai ela, Ruben Aguiar com um tema musical. Vou escolher o medley. É, o medley. Medley Gago, Sara e Graças a Deus. Bora lá, vamos a isso. 5 minutinhos e 52 segundos de música sem parar. Foi embora. E entre frases escutadas, ele dizia assim pra sua amada, numa canção que dizia assim: você que nunca gostou de mim. E só me mijou, me mijou, me mijou. Me mijou fora. Eu que te fu, futuramente que metesse no corpo sobre freiras, tornasse uma pupu e donzela. Foi embora. E entre frases escutadas, ele dizia assim pra sua amada, numa canção que dizia assim: você que nunca gostou de mim. E só me mijou, me mijou, me mijou. Me jogou fora. Eu que te futuramente te metesse no corpo sofrerá, tornasse uma pupu e donzela. Metesse no concurso de freiras, se tornasse uma pupu e donzela. graças a Deus. La FM en couleur. Pois é, assim ficamos então aqui com o pedido musical aqui da Fátima Rocha. Obrigado, Fátima. Antes de mais, muito boa noite. Isto está fixe. Está fixe, não está, Cristina? Boa noite à Cristina Duval Alves, que é a nossa presidente aqui da Rádio Arcanciel. Então, um beijoca para ti, toda a tua família, Cristina. Nós vamos continuando até às 23, exatamente, 22 horas e 6 minutinhos. É a hora certa agora. E esta é às 23, continuamos aqui no programa O Mais Vale Pedir. E a próxima música é um pedido musical que nos chegou da parte da Sofia Torres. A Sofia que pede uma música para o Bruno. Não disse qual é a música, mas é escusado dizer que eu já sei quais são os gostos musicais do Bruno. O Bruno gosta muito de gastar gasolina. É, Bruno? Então, como tu gostas muito de gastar gasolina, Daddy Yankee, mete gasolina. Anda, Bruno, vamos meter gasolina. Bora! Vale, Bruno! Who's this? Sumare mambo pa' que mi gata prenda los motores. Sumare mambo pa' que mi gata prenda los motores. Sumare mambo pa' que mi gata prenda los motores. Que se preparen que lo que viene pa' que le den. Duro. Mami, yo sé que tú no te me vas a quitar. Duro. Lo que me gusta es que tú te dejas llevar. Duro. Todo lo que tienes ella sale a vacilar. Duro. Mi gata no pare a janguear porque ella le gusta la

Ficamos então aqui com a Laurinda, uma música dos Caretos, exatamente, exatamente. Então beijinhos para a Sofia, um abraço ao Bruno e vamos continuar com muita mais música. Agora é a Canção do Engate, exatamente, Canção do Engate de António Variações. Vamos lá isso. Estás livre, eu estou livre. 96.2. La FM en couleur. E assim ficamos então aqui com António Variações e a canção do Engate. Ah, pois é. Ah, pois é, o Engate. A hora até que se arranja, não é verdade? Bom, vamos lá então continuar. Agora vamos aqui entrar numa onda musical diferente. Exatamente. Uma onda musical bem diferente daquilo que estamos habituados. Vamos a música internacional. Estão prontos? Estão? Então bora lá. A próxima é de Alberto Montoya. Dá-me tua boca. Bora lá, vamos a isso. Do seu tempo. Temos muitas mentiras. gastamos nossas vidas em busca dos Eldorados. Apontamos as armas aos objetivos errados. Fazemos caridade para não sentirmos culpados. Fazendo a mesclagem, cê tá ligado o que que dá, né? Boa ideia, mano. Se juntar os nomes fica maneiro. Tipo, mente abusada? Não, né? Não. Abusada, mente. Abusada, mente. A profissão das minas é... Abusadamente ela vai batendo, bum, bum, ela vai sentando, bum, bum, ela vai quicando, bum, bum, bum, bum, bum, ela vai batendo, bum, bum, ela vai quicando, bum, ela vai sentando, bum, bum, bum, bum. Abusadamente ela vem batendo, bum, bum, ela vem quicando, bum, bum, ela vem tremendo, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Vem, vem batendo, bum, bum, ela vem quicando, bum. A partir desse momento, tá caindo por um. E a partir desse momento, tá caindo por um. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Olha o tamanho dessa raba, ela joga na cara. Olha o tamanho dessa raba, ela joga na cara. Joga na cara, joga na cara, joga na cara dos quebrados. Joga na cara, joga na cara, joga na cara dos quebrados. Ela joga na cara, joga na cara, joga na cara dos quebrados. Ela joga na cara, joga na cara, joga na cara dos quebrados. Vou ter que assumir que tu é foda. Vou ter que assumir que tu é foda. Que tu é braba, cai jogada de bunda toda recalcada para. Maria jogando a bunda, olha a Carlinha jogando a bunda, olha a Fernanda jogando a bunda. Essas meninas tão doidas e malucas, essas meninas tão doidas e malucas. Ela joga a bunda pro alto, caiu, deixa bater. Ela joga a bunda pro alto, caiu, deixa bater. Ela joga a bunda pro alto e cai no gosto e no DG. Joga a bunda pro alto e cai no gosto e no DG. E como que ela tá com que isso, não? Abusadamente ela vai batendo, bum, bum, ela vai sentando, bum, bum, ela vai quicando, bum, bum, bum, bum, bum, bum, ela vai batendo, bum, bum, ela vai mente. Abusada, mente. Vamos ver então vem essa porra aí. É tudo na conta, vai. E ficamos aqui com Adele, Rolling in the Deep, esta grande música. Antes de mais, dar ali boa noite ao Manuel Rey, à Cristina Magalhães, Paulo Enes e ainda a Justina Morgado e também à Joana D'Arc, artista portuguesa. Isso mesmo, então a Joana D'Arc, ela que também está por aí no direto. Então a todos vocês uma boa noite, obrigado por estar aí desse lado. Nós vamos continuar aqui com mais musiquinha durante mais 23 minutinhos e 23 segundos, ok? Para lá então, vamos, já estamos aproximando-nos do fim deste Mais Vale Pedir, mas na próxima quarta-feira temos mais, das 20 às 23, na próxima quarta-feira, que é o dia 17 de dezembro, ok? Então está combinado com todos vocês. Vamos à próxima música, Acorde com Maria, é o próximo tema. mia donna, oh Madonna, tu sei nel mio cuore, oh amore, sarai per sempre mia, oh Maria, te amo donna mia, Maria, Maria, tu sei la mia donna, oh Madonna, tu sei nel mio cuore, oh amore, sarai per sempre mia, oh Maria, te amo donna mia, Maria, amor. Dar cineștie, cineștie, iubito cât de mult eu te iubesc. Strig la lună, strig la stele, unde ești eu te doresc. Am să strig fără cuvinte, numele tău am să-l cânt, ca să știe lumea toate cât de îndrăgostit eu sunt. Tu sei la mia donna, cine știe, cine știe, iubito cât de mult te caut eu. Strig la soare să-mi șoptească, unde ești sufletul meu. Am să strig fără cuvinte, numele tău cunoscut, ca să știe lumea toate, cât de îndrăgostit eu sunt. Tu sei la mia doamnă, mas já ficamos então aqui com Maria dos Acordes e vamos então continuar com mais música. Aproveitar e mandar mais um grande abraço ali ao Manuel Camões. Grande abraço, feliz Natal e um próspero ano novo. Este ano não contem comigo aí. É isso mesmo. Vamos então continuar aqui com Torneiro, esta grande música que fez bombar muito a discoteca. Vamos a isso. Ancora in pieno ai lontanarsi e tu che sciughi quella lacrima, tornerò. Com'è possibile nato senza te? Adesso scrivi, aspettami, il tempo passerà. Amore, rádio que está à frente do seu tempo. E assim estamos já chegando mesmo ao finalzinho aqui do programa Mais Vale Pedir aqui na Rádio Arcanciel em 96.2 FM. Não esqueça, adicione o nosso site para escutar a nossa rádio. É radio-arcanciel.com, ok? Olá Carolina Caramalho, boa noite e bom programa para ti também, se tiveres ideias de fazer algo. É que o meu já está a terminar ao fim, Carolina. Bom, vamos continuar aqui até ao final, até às 23, mais 17 minutinhos, aliás, 16 minutos e 2 segundos. É isso mesmo. I'm Good, dos Blue. É a próxima música com David Guetta, Bebe Rexha. A próxima já está no ar. I'm good. Aí você também está bem? Está bom? Está bem, sim senhor. Eu sei que você está bem e está bom ou está boa. Está na melhor companhia que poderia estar, que é aqui na Rádio Arcanciel, com o programa Mais Vale Pedir. Todas as sextas, todas as quartas-feiras, das 20 às 23. Entrou ali o Tiago Gando, até me tirou de sério. Oh Tiago, como é que estás? Tudo bem? Um abraço aí para Porto Combo, o Rua Siambri. Então, vamos continuar aí, exatamente. Estamos a chegar aqui na reta final, 12 minutinhos e meio, para terminar aqui o programa Mais Vale Pedir. Vamos ficar aqui com esta música, aproveitando, mandando um abraço e a música também para o Tiago Gando. Belly Dancer é a próxima. É para ti, Tiago. Hey ladies, drop it down, just wanna see you touch the ground. Don't be shy girl, go bonanza, shake your body like a belly dancer. Hey ladies, drop it down, just wanna see you touch the ground. Don't be shy girl, go bonanza, shake your body like a belly dancer. Hey ladies, drop it down, just wanna see you touch the ground. Don't be shy girl, go bonanza, shake your body like a belly dancer. what you startin', girl. Got me tingling, come to me mingling, stepping off, looking bootylicious and jingling. When you walk, I see it, baby, girl. When you talk, I believe it, baby, girl. I like that thick, petite, and pretty, little touches of ditty, let it work the kitty. Like, hey, ladies, drop it down, just wanna see you touch the ground. Hey, ladies, drop it down, just wanna see you touch the ground. Hey, ladies, drop it down, just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Hey, ladies, drop it down, just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Hey, ladies, drop it down, just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. You're the flyest thing in here. So happy, gonna need some rain in here. Time to make X gangsters banging here. Girl, you can do anything you want in here. Down if you want to, down if you want to. You ain't even gotta drop down if you want to. Cause I've been the same shit, it's standing. Either way you do it, you can stand it. Hey, ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Hey, ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Hey, ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Arc-en-ciel 96.2 La FM en couleur. Belly Dancer, uma música dedicada ali ao Tiago Gando, e ele que está em Rossi, em Ombri. É isso mesmo, então para ele um grande abraço. Vamos continuar com mais música, exatamente. Alors on dance. Quem é que vai dançar? É que temos só 10 minutinhos para dançar, então aproveitem, é agora. Alors on danse.